nosso Leno Brown. Dá-lhe, Leno Brown. E tu, Gabi? Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mulher. O amor é o pop som. Não aceito que tudo acabe assim. Grita! Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Uhul! Eu não vou te deixar mentir. Olha a Lute, Rodrigo, o Fabrício daqui dos Meta. Tá aqui com a gente do meio. Não sei viver, nada vai abalar. Amigo, Gerro, ele também é Raquelzinha, esse amigo de longas datas, o primeiro a trazer o Tom Mix em carreira solo aqui no Acará. Desgraçado. Ah, desgraçado. Você é por isso, meu amor, que eu luto por nós dois. É sim. Muito obrigado também, Espoquinha, Ivanzinho, Jorginho, Mauro, Rafael do Guarumã e a Socorro. Você chegou. Que é? Veio pra é pop som. Você chegou. Valeu a pena, cara, te esperar. Enfim chegou, tudo parou e eu te quero. E quem tá feliz, quem tá solteiro? Quem tá feliz do Acará, joga pra cima e canta assim, ó. Super pop som, me faz sonhar. Super pop som, me faz sonhar. Obrigado, Nilcínio, também, pra nossa Z-Unity, Rick Vilacheva, alô, Chico! Super pop som, me faz sonhar. Chito, ele e toda a galera dos Galácticos do Juventus. Todo final de semana eu vou sair, ouvir o pop som com o DJ Dinho, vou curtir com a banda Bolívia e Novo Sonho. Estamos apresentando o pop som. Ele agita legal, como o Dinho arrepia na moral. O som do pop não tem melhor, não tem igual. Arrepiadinho, arrepiadinho, digidinho, agita, vamos lá. Bora arrepiando, arrepiando, e bora arrepiando, e bota lá pra cima, e bota lá pra cima. Lá vai, meu pop! E dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança. Dança de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dança de Ipanema, sei que você vai gostar. Obrigado, dona Francisca Martins. Obrigado pela sua presença. Valeu mesmo. Ela falou, eu vou conhecer esse pop som. E ela veio. Você está bem. Você está no melhor. Você está no pop som. Pop som. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova. É também o Ninja lá de Bujaru. Ipanema, sei que... Ali, Ninja. Fica na cidade nova. É muito fácil. E os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema, eu sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance no clube Ipanema. Dance no Ipanema. Olha o Marcinho Promoções. Ele também, o Márcio lá do Açaí do Márcio. Já tá no camarote. Estou parado. A Lueca. Bora pra cima, Eca. Sucesso total, garoto. Dance no Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema. Você vai se divertir. É o melhor clube que tem. Saudando Badala, o Bençola, o Caranga também da Colã. Fala, gringo! Tu tá onde? Tu tá onde? Top, senhor. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema. Sei que você vai gostar. O seu fim de semana. Adeus das marcantes! Adriana! Alô, Rayone! Fala, Paulo! Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no clube Ipanema. Dance no Ipanema. Pop Som é o show mais completo do Pará. Esse é o Águia da Amazônia, fazendo você vibrar de emoção. E aí, cara? Chegamos pra continuar essa história tão linda que o Pop Som tem com essa cidade. E daqui a pouquinho a gente vai fazer o voo do Águia e a gente vai levar todo mundo a outra dimensão, outra emoção. E o Pop chegou. Pop Som. Pop Som. Bota pra cima! Você está bem. Quero me encontrar nessa festa com você. Dançar agarradinho até o dia amanhecer. Beijar a tua boca, sentir o teu batom. Aqui. Balançando a noite inteira sob o som do Pop Som. Quero me encontrar. Obrigado, Moscão, Darlan. O Darlan botou táxi, toda a galera tá aqui, né? Simbora! Beijar a tua boca, sentir o teu batom. Balançando a noite inteira sob o som do Pop Som. Pop, pop, pop, som. Meu amor, me tira pra dançar no ritmo pop do Amazon, ao som do pop som. É o pop som. Pop, pop, pop som. Meu amor, me tira pra dançar no ritmo pop do Entupiu a cara! O Potiguar, o rei do açaí, junto com toda a comitiva. Alô, Torinho, e o Cobra. Quero me encontrar nessa festa com você. Dançar agarradinho até o dia amanhecer. Aqui. Beijar a tua boca, sentir o teu batom. Balançando a noite inteira sob o som do pop som. Quero me encontrar nessa festa com você. Dançar agarradinho até o dia amanhecer. Beijar a tua boca, sentir o teu batom. Balançando a noite inteira sob o som do pop som. O teu som qual é? Pop, pop, pop, som. Pop, som. Meu amor, me tira pra dançar no ritmo pop do Amazon, ao som do pop, som. Pop, pop, pop, som. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Respiro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Pop Som. De quem é de eu, sou Ed Léo. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de amor. Amigo Júnior Denner, o Rick Show e toda a equipe. Oi, amor! Ouço o vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Um jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Fala galera do meio a meio, Costa! Tá toda a galera por aqui com a gente, valeu também! Tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Eu sou Edilson, vou tocar seu coração. Sinta esse amor. Dança comigo, que quero você. Sou gago, mama, se adora. Meu amigo Leandro Souza, fala sapo pro monte. Falam de mim, sou gago, mas sou feliz. E daí? Já se atentaram roubar você de mim, só porque eu fa. Muito obrigado, meu parceiro Peba da Nike, ele, o Zezinho Barão. Já tem. Tá com o DJ Arley aqui do ladinho. Você de mim, ei. Só porque eu fa, falo assim. Eu sou o gaguinho do brega. Ceniza vivo da parte do DJ Jaderson. Já aí no meio do salão, galera. Se bora. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. No meu. As marcantes que foram sucesso. Agora você ouve aqui. Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro. Ficou na lembrança do amor que. Ai, essa não, desgraçada. Ele é lindo, famoso. É o som que a gente quer. É um cristal poderoso. Olha, meu parceiro Tchelo! O som cristalino de amor e paixão. Que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso zumbi. Os aliados da farra também tá aqui no pop. Obrigado, gente, vamos dançar, vamos! Que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso zumbi. Lembro do celular Tec. No meio daqui do pop. Rubi, é poderoso Rubi. Rubi, é poderoso Rubi. O pop é pra dançar. O pop é pra dançar. O pop é pra dançar. Inês, sacode. Pop som. É um pop som considerado de povão. Fim de semana arrastando a multidão. Tocando bregão, merengue, carimbó. Dançando house, reggae, pop e forró. Pop som. Amigo Anderson Pantoja e a galera do meio a meio, Costa. Galera do apoio do pop som. Pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. Dançado prega, a galera se milou. Bora, Leandro! O som que dá um toque. Leandro Souza, só de boa. Tá aqui no nosso Pop Som. Segura. Pop Som, Pop Som. Ensina a galera a dançar. É um Pop Som, Pop Som, Pop Som. Sacode, Juni Spala! Ensina a galera a dançar. Pop Som. som, pop som, pop som. É o pop som considerado do povão. Fim de semana arrastando a multidão, tocando brega, o merengue, o carimbó, dançando house, reggae, pop e o forró. Pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. É o pop som, pop som, pop som, pop som. Ensina a galera a dançar. Your phone, hello baby, you really miss me. I guess you did, but the look in your eyes. O pop do não chegou! I feel like I love all the way that this shows. But you, when me, can't look at me. Meu parceiro Júlio Vecchio, o Wagner, toda a galera lá do Wagner's Bar, toda a galera VIP, velha guarda, tá aqui no pão! Siga aí, o cara que faz o show desviado de Kelvin. Bora, Kelvin! Burra preta! Pop som, pop som, pop som. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Tecnologia Pop Som, rompendo as barreiras, detonando todas e algo mais. Pra quem gosta de dançar, se divertir e curtir, o melhor som é o Arrasta Povo, galera! DJ Tom Mix. Tom Mix detona! Como é que é que uma cara fala pra mim? Quero dançar contigo até o amanhecer. Aqui. Mas bem agarradinho, só eu e você. O som que toca forte no seu coração. Abraço, Bilal, o Tico e Teco e a primeira do Mahuti. A odisseia que me conquistou é o som de Santa Bárbara. O show, junto com o consagrado que é o DJ Irão. Ele quem faz a festa pra todo povão. Sem como estar, que é muito bom. Tu vai dançando como? Fala! Tocando na batida e no seu coração. Musistar é festa, é agitação. É essa odisseia do meu coração. Show, fazendo você se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. Arrasta Fogo do Pará. Quero dançar contigo até o amanhecer, mas bem agarradinho, só eu e você. Um som que toca forte no seu coração. DJ Irã comanda essa multidão. Foi essa odisseia que me conquistou. É o som de Santa Bárbara que dá o show. Junto com o consagrado que é o DJ Irã. Ele quem faz a festa pra todo povão. Vem com música, que é muito bom. Tocando na batida e no seu coração. recebi um coração de Bob Song. Toma essa! DJ Rafael do Guarumã, a Socorro, toda a galera vieram conhecer o Bob. Sempre meu coração disparado, a canção que tocava lembrava nós dois. Bob Som tocar no coração, quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do teu coração. Como é que é? Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Muito obrigado, Vando, rei do açaí, o Chiquinho 6, a Lirizinho, o Macaco, o Tuga e a equipe Lecheba tá aqui no poder. Muito obrigado, Tchego, a Raquel, o Diego, a Alessandra, bora Bruna, bora Nildo! De amor e paixão, sem você vem no coração disparar. Ali meu parceiro DJ Lito Boy, ao lado da minha amiga Dani. Está viajando no pop. É o Pop Som. Sem perceber meu coração disparar, a canção que tocava lembrava nós dois. Pop Som tocar no coração, quero te falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Grande espécie aqui pro Jefferson, pro Renan da 15 de agosto, do amigo Gabriel de Marituba. Aqui tem Alexa cantando amor, já tô ganhando, sou quem conquistou o meu coração. Aqui tem Alexa, é quem comanda o som, a explosão nuclear da cidade nova, é o Josimar, tava com saudade de ver o pessoal dançando gostoso em uma festa totalmente diferente, que tocasse de tudo, que recordasse aqueles momentos bons, que o nosso pop também tem história. Tudo começou aqui no Acará e a gente tem um prazer muito enorme de lançar aqui no Acará. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, Pop Som. Se não quer me ver chorar, mas não faz nada. Olha o parceirão Sapo também daí na área. E o seu filhão Leandro também. Eu vou te ensinar porque garotas choram mais quando sonho. Cacique Ostentação. Você ama depois. Ele mesmo tá aqui no Pop, ó. Vem da pergunta porque garotas choram mais. Você não sabe o mal que me faz. DJ Neto Brasil, DJ Nico Boy. Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV tá impressionando. Arrasta povo, Pop Som. Não consegue ver, é que eu só vim dizer. Vai, vai, águia de fogo. Chegou a vez de te ver chorar. Só assim você vai entender. Agora é tarde pra te escutar. Só vou te ensinar por quê. DJ Rogério, DJ Denis, toda a equipe Pertuba Som. O Bençola também, o técnico do Acará, tá na área, garoto. Você não sabe o mal que me Você está bem. Você está melhor. Você está no Pop Som. Pop Som. Você não sai do meu peito. Olha meu parceiro Spike, o Joel Moro, o Fábio Didi, o Oscar Esmalhani, alô Silvana. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Bora DJ Kelvin. Também preciso te encontrar na pororoca boa. Naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem, também preciso te encontrar na pororoca. E a galera fazendo a festa aí no camarote. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Arrasta Povo do Pará. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Uhul! Eu quero o teu amor, todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá. Chora, desgraçado! Bota você, coração. Oh, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. Desgraçado! Viver assim. Ai, desgraçado! Seja onde for, você está junto a mim. Sempre cá. É um desgraçado diferente. Por favor, não me trate assim. Só falta você no meu coração. Oh, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Quem é lua, cara, bota a mãozinha lá pro céu. E joga lá pro céu. E joga, e joga, e joga, e joga, e joga, e joga. Lá vai mais uma. É só as machucantes, Rafael do Guarumã. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Tu quer o quê? Só quero curtição. Aqui? Com muita paz, com muito amor. Aqui. Viver a emoção no Super Pop Som. Muito obrigado, Galo, Thiago, Ronaldo, Felipe, Andressa também. As Marias. Toda a equipe, álcool na veia, tá aqui no bolo. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. A flor da pele. E bora, sacude, sacude, sacude. Chegamos devagar. Galera, CDs ao vivo da festa de hoje. Meu parceiro Danilo já no meio do salão. É promocional, né, Madruga? CDs do pop da parte do Jaderson. Sempre vamos lá. Só quero curtição. Com muita paz, com muito amor. Pop Som. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza y loco voy a parar. El son es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré. Segura. Ya conocí tu novio, pequeño y no hermoso. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacer. La batalla no complexo, ya que son. Pop Som. amigo e parceiro Ieca, está aqui com a gente depois de 2017. Um grande abraço para você, sucesso aí na administração da prefeitura aqui do Acará. Parabéns, meu parceiro Ieca e Amanda Martins. Viu? Que você, só você é meu grande amor. Esperei você, esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. E se um dia? Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo. As minhas paixões. Muito obrigado, meu parceiro Daniel, o Aitor, o Giovanni, lá do baixo Acará também tá aqui no Pop Som. Obrigado! Antigo Pop Som tocou muito no baixo Acará. Lute, Rodrigo, Fabrício, equipe Os Betas, tá feita aqui! Vi você passar, me apaixonei no teu, olhar. Devagar, Lito Boy. Que você, só você. Bora, Dani. Meu grande amor, esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. A família pediu. E ele está de volta. Pop Soul, o Águia da Amazônia. O Pop Soul, uma aparelhagem totalmente diferente. Que ele vai mexendo com todos os ritmos, vai mexendo com o seu esqueleto. Ele faz você dançar de verdade. Dali Pop! Pop Soul! Pop Soul! Vamos lá! Aqui é Pop Soul! A tecnologia Pop Som, rompendo as barreiras, detonando todas e algo mais. Pra quem gosta de dançar, se divertir e curtir, o melhor som é o Arrasta Fogo, galera! Pop Som! Sigo! Fala, meu parceiro Diego, Nildo, o Mixi, dos brothers do Mixi. Minha amiga Bruna também tá na área. Bora, Diego, você também, Alessandra. Olha também a Elane, tá aqui com a gente. Bora, Diego, bora, Raquel. Bom som. Vamos lá, família. La única banda que toca hasta las 15, hasta las 15. ¡Que estremeceu a cara! ¡Ay! ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! Oye, bro, y María. ¡Se fue! María, María, María. Ô, Maria, vem pro pó. Maria, Maria, Maria, e Maria, se foi. Maria, Maria, Maria, where's Maria? She left. Maria, o amigo do DJ Kelvin também. Bora, Clave, no show de esquerda, mano. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, what up, nigga? Say Maria. She left. Maria. E Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria Popson, o melhor som de todos os tempos. Esse swing muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Vem ela fica, vamos a gostar. Lá não vai dançar, vamos bailar. Sem ter medida. É pra matar a saudade daquele tempo antigo no Popson, vai cara! Dança, vamos bailar! Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça, dança, cabeça com cabeça, dança, cabeça com cabeça, dança, cabeça com cabeça, lá, cabeça com cabeça, dança. Meu amigo Patrick, ele Duda, alô, Hulk, Atubi. Pra continuar bailando, swing. Esse swing muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Vem na quica, vamos aguçar. Lá no dança, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter problema. A tecnologia, pop e som. Swingueira, vem na quica, vamos aguçar. Lá no dança, vamos bailar. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça, lá. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, lança. Cabeça com cabeça, lança. Cabeça com cabeça, lá. Cabeça com cabeça. Então sacode o acorde, tá de volta. E dança, e faz o caqueado. Swing, muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Venha lá, fica, vamos almoçar. Na nova dança, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter fronteira. Vai na segunda e na domingueira. Venha lá, fica, vamos almoçar. Na nova dança, vamos bailar. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, lá. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, lança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, lá. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, lança. Cabeça com cabeça, dança. Cabeça com cabeça, lá. Lenta, e bate na palma da mão, bate na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Quem torce pro Flamengo? Joga pro lado e pro outro, joga pro lado e pro outro, joga pro lado e pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E dali pop, dali pop, dali pop, dali pop. Pop, som, som. Ultra também tá aí, dá-lhe bater! Sai do chão! Promoção Sons também tá no camarote, ao lado do nosso parceiro Márcio. Você está bem, você está melhor, você está no Popson. As músicas de todo mundo balançam você aqui, Popson. Seja bem-vindo ao mundo do Popson. Toda a galera de Mojú também. Tchelzinha, Mil Grau, o Bob, Eric, Rafael, Cacique. Tá toda a galera por aí com a gente, primeira dama, Inni Madruga. É o Pop Som. É o Pop Som. Dia 11 de dezembro, domingo, aniversário da maior empresa de som do norte do Brasil. Brasil. Do lado Super Pop Live, do outro lado Pop Som e várias atrações. Galera, fique ligado nas redes sociais que logo logo vai estar saindo aí o local desse grande show. Aniversário da empresa Pop. Pop. E o caqueado do gordinho, né, Josimar? O som arrasta povo do Pará. Você que bacana, batendo saudade. Fala, saudado Badala. Bora, pessoa, bora, gringo. Inúmeras batidas mixadas que enlouquecem a galera. Seja bem-vindo ao show no máximo. Com DJ Tomi. Com DJ Tomi. O som arrasta povo do Pará. E bora botando a mãozinha lá pro céu, lá pro céu. E dali na palma da mão, dali na palma da mão. Só que fundo o pop, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Lá vai, é. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só. Só que fundo o pop, suma, bota a mãozinha lá pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Toma essa aqui, oh. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Joga pra cima e canta, senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, só sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Só quem vai voar com a águia, volta pra cima. Joga lá pra cima e volta lá pra cima. Sacode a cara. Que Juninho e o Águia de Fogo me trouxe uma águia, como uma águia, sobrevoei o mal infinito. DJ Zelison e Juninho. Muito obrigado, equipe da Cheba. Equipe G do lado de lá, do lado esquerdo aí, tá toda a galera. Simbora! Pra contemplar o amor e as más lembranças vou esquecer. Ei. Topo super pop com você. Obrigado, Astro, DJ, Florico, junto com o incrível DJ Arlen, toda a galera, o Elias também, lá do Bado Elias, tá todo mundo aqui. Um abraço pra você, viu? Na moral. Que vai subir, subir, subir. Como uma águia, sobrevoei o mal infinito. DJ Zelison e Juninho, e o águia de fogo me trouxe pra mim. Volta correndo, eu te perdoo, preciso de... Lá vai mais uma! Olha o Bira também do Batistão, lá da Toca! Obrigado, Bira! Pop Song. É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. DJ Animal Mix, a primeira dama. Toda a galera por aqui. O Danilo também no meio do salão. Já mandando ver os CDs ao vivo. No meio do salão, da parte do DJ Jaderson. Logo agora que eu quase esqueci. Bora, meu parceiro, Lemo Brau. Eu me acostumei. Vai beber até 3 horas da tarde. Bota a mãozinha pra cima aí, vai. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. No meu coração, eu juro que não. Segura! Pra namorar quem não me ama. Me falha, tô fora. Finge pra me ter na cama. Contigo rola, Rafael. Comigo não rola. Sabia. Me deixou na solidão. Fala, socorro! Mas agora eu tô. Canta bem alto quem tá feliz. Quem tem muita saúde, canta agora. Quero ouvir. Como é que é? Aniversário do Spike. Alô, Joel, alô, Lona, alô, Fábio, Didi, Onça e toda a galera. Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar. O arrasta povo do Pará. Só você sabe bem quem sou. Tá toda a galera por aqui, o parceiro Bilal. O tio, olha o Chico Teco. E na primeira do Marru. Não pensa mais em nada. Tá todo mundo aqui no Pão de Sul. Quando eu disse que você me completava. Mas agora você se foi. E não gostou em nosso amor. Quem sabe? Canta assim, ó. Olha, vou te Obrigado, Motos! Só o Luiz, cadê o Alonzinho? Cadê o Alonzinho? O Potiguar, o rei do açaí junto com o Toninho, o Nenê Silva e a comitiva completa aqui no Pop. Popson. Meu amor, vou encontrar você, o Mega Príncipe. O Arrasta Povo do Pará. O Alezinho do Caquinha do Motos. Alô, Bad Boy! Trio das aparelhagens. Mistura, mistura, mistura, mistura, soltando o batidão. Bora com o mix, tu tá longe, meu irmão. Vou no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No pop, no Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. Aqui. No Arrasta Povão, arrastando a multidão. Olha o Moro do Meia Meio Costa. Dá-lhe, Moro, Moro. Vou no pop. Vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Tô no Águia. Só quem tá solteira aqui no Águia, bota a mãozinha pra cima e bota lá pra cima e bota lá pra cima e bota lá pra cima e dá ali na palma. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. DJs Léo e David. Alô, Jefferson, lá da 15 de agosto de Marituba. Tu bem tá aqui com a gente, valeu. Vou no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Chegou a hora! Pra cima! Ai, desgraçado! Vou pegar o desgraçado! Vestido de joelhos pra Deus me proteger! Na vida louca! Olha o Edão das marcantes, fala japonês! Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro! Um soquinho lá no céu, lá no céu, lá no céu, lá no céu, dali lá no céu! vamos que tem aqui no pop? Fala! Zumba, bala, som, cerveja bem gelada. Vem fazer o S, eu quero voar com águia. Eita, pancadão! Aumenta o som aí que super pop tá tocando pra você. Pode tocar, Alice Juninho. Pode tocar, e durante essa festa. Pode tocar, o Arrasta Povo do Pará. Com águia pra galera enlouquecer. Pode tocar, Alice Juninho. Pode tocar, toca aí, Arlen! O Johnny Smala também daí com a gente. Meu parceiro Cacique, ostentação. Bora ostentar, Cacique. E a Casa das Primas. Banda Cheiro Verde. CDs ao vivo da parte do DJ Jaderson. Aí com o Danilo. Onde o super tá tocando, a galera diz o quê? Vamos pra lá, bebê. O bicho tá pegando, a noite é festa. Cê tá esperando o quê? Vamos pra lá, bebê. Zumba, bala, som, cerveja bem gelada. Vem fazer o S, eu quero voar com águia. Eita, pancadão. Aumenta o som aí que super pop tá tocando pra você. Pode tocar, Alice Juninho. Pode tocar, e durante essa festa. Pode tocar, arrasta pro vão. Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Pode tocar, Alice Juninho. Falou, Tomix, bota pra cima porque tá bonito. E eu quero saber quem torce pro Paysandu. Bota a mão